essa blusa. Não, é que aqui do lado de fora tá uma zoada. Vai. Do ventre e chão da terra mãe nasce o herói improvisado, querido filho pranteado da fortuna e do acaso. Avante um por todos e todos por um. Ficam das lutas ao longe duas medalhas pregadas em peitos de bronze, e as bandeirinhas e as rifas, o foguetório e a fanfarra, meio velório, meio farra, o sentimento dos teus pares, herói dos escolares e das lavadeiras. Ó Deus das moças solteiras que rezam ao teu retrato sobre a penteadeira. Conheço, sei o preço da fama e não esqueço que deitei em tua cama, em teu berço. Eu sei teu preço, eu te conheço, meu oportuno herói. Eu lavo as mãos, Pôncio, Pôncio, pilhado em flagrante. Lavo as mãos e prossigo adiante, eu por mim mesmo.